Paulo Salvador, pé 3567 para o táxi com 173 a bordo, 350 alterna Campinas. 350, 173. O tá 3567. Tá 3567, livre táxi Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 186, o QNH 1011. Juliette Alfa, ponto de espera 186, obrigado, boa tarde. E para o 380, está autorizado pro AD, poderia reconfirmar? Leda, Lima, Eco Delta Alfa. Ok, Leda, muito obrigado. Até o ponto de espera da 10, QNH 1011. É, quando pronto a torre 186, tem um novo e uma boa tarde. Ok, livre táxi, Juliette Alfa para o ponto de espera da 10. Quando pronto, 118.6, o ajuste 10011. Obrigado, boa tarde. Paulo Salvador, uma boa tarde, azul 4206, autorização para Recife, nível de voo 370, tente da Romeu. Azul 4206, pronto, cópia. Afirmo. Azul 4206 para Recife, nível 370, autorizado, via Peruísque 58. Decolagem da Pitono 0, primeira curva à esquerda, na saída Pouca, transição Caju, controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 5104, Azul 4206. Autorizado, Recife, nível de voo 370, via Peruísque 58, decolando da 10, primeira curva esquerda, na saída Pouca, transição Caju. Controle em 119 decimal 8 e torre em 118 decimal 6. 5104 é o transponder para o Azul 4206. Azul 4206, chame pronto para o direcionamento. Chama pronto, 4206. Torre Salvador, boa tarde, tá 3567, atingindo o ponto de espera 10, pronto. Autorizado 3567, alinhar e decolar, 100 graus, 1-2-2. Autorizado alinhar e decolar, 10, tá 3567. Boa tarde, Gol 1273, acione a identificação, chegada a Conf, desça para 5.000 pés, 1.011 no ajuste. Zulu Juliette Serra, capital com campo? Afirmativo, Zulu Juliette Serra. Chame agora a torre 1186, tem um bobo. Torre 1186, muito obrigado, Zulu Juliette Serra. Torre Salvador, muito boa tarde, o Passá, Zulu Juliette Serra, já na proa da rotatória visual com o campo. Tá, ciente, Zulu Serra, o Juliette Serra, intercepto final da 17, reporte. Zulu Juliette Serra, interceptado, final da 17, reportará. Interceptou o localizador Uniforme, Mike Uniforme. ET Uniforme, Mike Uniforme, completa aproximação, torre 18.6, até o meu posto. 18.6, boa tarde. Uno 856, chama agora Recife, frequência 125 decimal 45 e secundária 12685. 2545, 12685, obrigado, boa tarde. Boa tarde. A ponte 1 está para pushback acionamento. Azul 4261, autorizado, deixa eu notar táxi. Mapa táxi 4261. Caso não tenha nenhuma aeronave para a 17, prossegue 17. Eu estou com a aeronave já para pousar lá, mas já está em direção ao final de 4 milhas, ok? Dá presente, faça uma curva esquerda aí com o proa inicial da rotatória e vai aguardar assim que a aeronave tocar, curva para a direita final no 7, ok? Positivo, efetuando curva à esquerda para ingressar a base da 17, aguardando a aeronave para o pouso. 5415, serviço está encerrado. Chame agora o controle ilhéu na frequência 1201, tem um bom voo. Autorista 98-335-67. Zulu, Juliette Serra, livre pouso na 17, 120 graus, 129. Livre pouso na 17, Zulu, Juliette Serra. Paciente, vai descer para 2000 com 1011, informará o localizador, 6143. Controle Salvador, boa tarde, está 3567, passando 2000. Boa tarde, TAM 3567, contato radar na decolagem, subiu para o nível 360, está autorizada a prova de Golis da presença. TAM 3567, direita, subindo para 360, na curva direita, direto Golis. 40, decolando a pista 90 com primeira curva direita, da Euleda Bidev, upper November 857, seguro, upper Zulu 16, Gruff, upper Zulu 14, Toquim. Controle Salvador, upper 119.8, torre 118.6, aciona 5107, o Webjet 6720. 3-4 para o Galeão autorizado, decolando da 10 com curva direita, da Euleda Bidev, upper November 857, seguro, Zulu 16, Gruff, Zulu 14. 1985107 é o transponder 6720. Objeto 6720, correto, pronto para pushback somente. Tomarei, obrigado. Solago no 567, está sentido a Romeu, Brasília. Decolagem 5729. Afirmo, senhorita, copia o 167 da Gol. 1567 para Brasília, autorizado nível 360, via Perdulo 17. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Da saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador 119.8, torre 118.6. Aciona 5122, Gol no 567. Ok, está autorizado 360 Brasília, upper Zulu 17, 10, decola da 10, curva direita, Gole Ofito, 198, 186 a torre, 5122 é o transponder do Gol 1567. Gol 1567, correto, chame pronto para pushback finalmente. Chama a push e acionamento quando estiver pronto, 1567 da Gol. Tango Whisky Alfa Lima, chame agora o Centro Recife, frequência 125.1 e alterna 133.25. 251-3325, alterna Whisky Alfa Lima, obrigado. 198. Controle 198, obrigado. O Zulu Juliette Serra, seu solo aos 52, qual parte para estacionar? 180 então agora, e apresse o táxi para liberar a esquerda, parte 5, ok? 5729. Objeto 5729, contato radar na decolagem, suba para o nível 340, autorizada para o de Leda. 340, Leda, obrigado. Frequência livre estacionar. Mike Uniforme, livre pouso no 7, vento 120 graus, 10 mais. Livre, pouso na 17, Uniforme. Azul 4261, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 6, ajuste no 0 no 1, uma boa noite. Índia Alfa, ponto de espera 18.6. Está livre da restrição na chegada a porta. Tem informe, solo 55, livrando a direita, estacionado na Geneva. Cuidado, alinhar e decolar, 100 graus, 109. Cuidado, alinhar e decolar no 0. Salvador, muito boa tarde, outra 3, 2, 9, 7, autorização. Paraguai, Lula, está sem informação, Romeu, posição 6. São 3897 para Guarulhos, autorizado nível 340, via Aperuísk 50. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à direita, na saída da Euleda B10. Controle Salvador 1-19-8, Torre 1-18-6. Aciona 5-1-14, São 3897. Autorizado Guarulhos, no nível 340, Aperuísk 50. Escola da pista 1-0, direita pós na cena da El, Leda Bidev 198, controle 5-1-1-4, transponder e 18-6, torre para o San 3-8-9-7. Correto, chama para posicionamento, São 3-8-9-7. Contará posicionamento nessa, 3-8-9-7. Tango Whisky Alfa Lima, controle Salvador. Chanel 6143, completa a final elétrica, chame torre Salvador 18-6, tomou posse. 18-6, obrigado. Voo 1273, está livre ILS, desça para 2000 e informe no localizador. ILS 2000, chamada está precisada no 273. Tem 567, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Está 3567, Recife 1260, alternando 288, até logo. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4261. Boa tarde, Azul 4261, contato radar decolagem, suba para o nível 360, autorizado na proa de Leda. 360, autorizado Leda, 4261. A 3894, boa tarde, identifique, chegada mar e desça para o 060. Uma boa noite, Guarani 01, autorização Galeão, sente da informação ATIS, ponto 05. Uma 601 para o Galeão, autorizado, nível 360, via Upper Whisky 50, confirmando via Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, bridge, Upper Zulu, confirmando Upper Zulu 16 até Grunfe, após Upper Zulu 14 até Toquim. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, a saída da El, Leda, transição B10 para aerovia per novembro 857. Controle Salvador opera em 1-9-8, torre 1-8-6, aciona 5-1-2-1, gol no 601. 360 autorizado para o Internacional do Rio de Janeiro. Vamos ver, Opa Novembro 857, seguro, Opa Zulu 16, grupo Opa Zulu 14, Toqui. Escola da 10, curva de direita. Leda, aliás, Dael, Leda Bidev. 698, motor, 186, a torre, 5121, aciona, gol no 601. 601, correto, chame pronto para pushback acionamento. Chama lá pronto, Gol 601, obrigado, querido. Salvador Azul 4206 para pushback acionamento no portão 3. Azul 4206, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, 4206. Salve Salvador, Web 67, está no gate 4, puxa acionar. Web 67720, vai aguardar o tráfego da Azul, realizar o pushback, já vai iniciar no gate 3, coordenando com a equipe de solo para iniciar seu pushback após o táxi do Embraer da Azul. Ah, ok, não tem como fazer simultâneo, cada um para um lado aqui? Cada um para um lado não pode, porque a cauda não pode ficar voltada para o terminal. Mas pode tentar coordenar com o Azul. Aí no caso seria uma coordenação entre os senhores. Ah, eles já estão começando aqui, a gente aguarda eles, então obrigado. Não tem como iniciar simultâneo e a gente puxar mais em direção a 28 lá, senhora? Solo ao 01, no direito 29 solo. A gente vai chamar 219, está librando 6143. Na escuta do Web? Oi. Hein? Azul no gate 3, está na escuta? Platida. Tem como fazer simultâneo aí, senhor? Só o Web aqui do lado no 4. A gente puxa em direção a 28 lá, tem como? Informe no localizador. 3.011, senhora localizador, sente como número 2, gol 1602. Na linha Inter. Solo, é o Oceaner 6143, boa tarde. Boa tarde, Oceaner 6143. Táxi via Alfa, mantenha antes do táxi Juliette. Obrigado aí, Azul. Nada, ok. Quem é que tá? Pode repetir a informação pro 6143? 6143, táxi via Alfa, mantenha a posição antes do táxi Juliette. Via Alfa, mantenha antes da Juliette, 6143. 273, completa final, torre 186, toma o posto. 26, obrigado, André. 186. 286, obrigado. Como é que é? Hein? Como é que o Lazarini? Opa, um abraço, Lazarini, é o André Oliveira aqui. Opa, abraço. Abraço, Lazarini. Obrigado. Ô, nem maldito. Sorgono 273. 273, cheque para Hidropouso, 120 graus, 129. Hidropouso, 120 com 12, embaixo travado, 273. O 6720 da Web na escuta? Chamou o Web? Afirmativo, teria como puxar um pouco mais atrás e deixar livre aí o ingresso da Juliette? Aonde a senhora quiser deixar a Juliette livre então, 6720. O Chanel 6143 vai observar o tráfego do Webjet no pushback e ingressar via Juliette para o gate 07. Assim a gente está aguardando ingresso para o 07, o 6143. centro, azul, corrija o controle, azul 4261, solicita desvio à direita, 240, princípio. Está livre desvio, o azul 4261, chame o centro Recife 125 decimal 1 e alternado 133 decimal 25 e forme o mesmo do desvio. Sim, você vai chamar Recife 251, 3325, informar o desvio, grato, bom serviço. Tá bem. Estabilizado LS, gol 1602. 1602, completa final, torre 186, toma o posto. Obrigado, 186. 3894, livre ILS, informe estabilizado. Botaré estabilizado, tá 3894. 206, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1186, ajuste no 011, boa noite. Índia Alfa, quando pronto, ponto de espera da 1086. Com o MIB 11, azul 4206. O objeto 6720, como número 2, ponto de espera, torre 1186, ajuste no 011. Número 2, 6720, vai seguir o azul, vai via Juliette, senhora via Alfa? Pode prosseguir via Juliette e Alfa, na retaguarda do azul. Ah, via Juliette, Alfa 6720, obrigado pela colaboração aí, senhora, bom serviço. Boa noite. Sola 07, direita 219, chão. 219, obrigado. Fala, boa tarde, 1273, entrando em fruta. 10, gol 1602. Opa, Juliette, gate 3, gol 1273. Torre Salvador, boa tarde, web 6720, ponto de espera da 10, pronto. Ciente, mantém a posição. Mantém. Salvador, azul 4206, ponto de espera da 10, pronto. Mantém a posição azul. Vou manter. Tá 3894, completa a final ILS, chame torre 186, tamo posto. Completa a final 186, obrigado. 206, alinhar e mantém. Alinha e mantém, 4206. Oi, Salvador, muito boa tarde, tá 3894, duas milhas para cima, ILS. Seja lá em autorização de pouso 3894. Perdão, na autorização, tá 3894. Livro 1, 602. 02 são os 10, chama o 219 só agora. 19, boa. Azul 4206, livre decolar, 100 graus, 129. Livre decolagem, 4206. Alfa Índia, gate 02. Alfa Índia 02, 602. Alô, Salvador, Golo 601, para o pushback e acionamento, ponte 05. O nome é 01, o tráfego da companhia já prestes a passar a retaguarda. Tem livre pushback, chame para o táxi, Golo 601. Ok, então, após a passagem da nave da companhia retaguarda, autorizado, chamada para o táxi, Golo 601. Solo 3897, pronto para push e acionamento no portão 6200. Confirme para o solo? Tan 3897, pronto para push e acionamento, portão 6200. Autorizado, chame para o táxi, Tan 3897. Autorizado, táxi, 3897. Três oito nove quatro, livre pouso 10, 100 graus, 1, 2, mais. Livre pouso, tá, 3, 8, 9, 4. Azul 4206, decola 1, 2, controle 19, decimal 8. 19, 8, azul 4206. Azul 4206. Controle de Salvador, uma boa, azul 4206, decolado na PUCA, cruzando... Na 1500 pés. Olha, Azul 4206, contato radar, suba para o nível 370, saída PUCA. 370, PUCA, Azul 4206. Pode ali, manter a mensagem.